Não saia daí. Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Supermercado Silveira informa a hora certa. 8 horas e 54 minutos. Rádio Rumbas. Alô, passagem franca e toda a região. Confirmado. Confirmado. Confirmado. Dia 26 de julho, no Maísa Clube, bairro Vitória, Rua 9. Traz pra você, ele, o rei do piseiro, Geovane dos Teclados. Geovane dos Teclados. Mas o fim de semana se aproxima e a mensagem chegou perto. Pré-show com DJ Diego. O DJ que agita a galera. DJ Diego. A mulher, olha junto, eu tentei. Não ser moleque com você, eu tentei. Maísa Clube, sua diversão é aqui. Apoio em Umas FM. Realização Natália Ribeiro. Não ser moleque com você, eu tentei. Em nossa cidade, contamos com o Agronordeste, a força do campo. Aluguel de máquinas, escavações, aterros e demolições. Caminhão basculantes, caminhão prancha, ônibus para locação, pá carregadeira para locação, limpeza de terrenos, venda de carradas de areia, brita, pissarra e barro. Maiores informações, entrar em contato pelo telefone e WhatsApp. DDD 16 99147-5657. Éder Mendes e 99984-501562, Murilo Dias. Agronordeste, a força do campo. Loja Eletrogil, o dono do menor preço. Ah, meu compadre, minha comadre, aqui na loja Eletrogil é só alegria. Aqui você compra e sai feliz da vida. Sabe por quê? Porque aqui na loja Eletrogil você encontra o menor preço, a melhor forma de pagamento. Se não tem o dinheiro na hora, você compra e só paga a entrada daqui a 60 dias. Eletrogil, o dono do menor preço. Galera Máquina de Vendas, Mix Dois Irmãos, preparou uma super semana de ofertas. Eu tô falando, aqui tem preço baixo de verdade. Segura a pancada aí, ó. Ei, gente, tem arroz, pacotão de 5 quilos, R$27,49. Ei, tem também café a partir de R$6,99. É no Mix Dois Irmãos. Açúcar, R$3,99. Olha aqui, gente. A cartela de ovos, 30 unidades, R$14,99. Flocão de milho, R$1,49 pra você aí. O macarrão espaguete, R$2,99. Óleo de soja, R$6,49, viu, pessoal? Tem também a margarina, 500 gramas, R$5,49 no Mix Dois Irmãos. É preço baixo pra você, pessoal. Olha aqui, ó. E tem mais oferta, hein? As ofertas continuam pra você aqui, ó. Pacote de rosquinhas, R$3,99. O molho de tomate, R$1,49. Farinha de trigo, R$4,99. O frango congelado, R$9,99 o quilo. Água sanitária, só paga R$1,99. O desinfetante de 1 litro, R$2,99. A soda cáustica, R$7,49. É bom demais. É isso mesmo. O lugar certo pra você. Você comprar barato, pessoal. Anota aí. É o Mix Dois Irmãos. Anotou? Então vem. A referência em preços baixos, localizado no centro, ao lado do Armazém Paraíba. Mix Dois Irmãos. Na MedClean, realizamos exames laboratoriais com excelência, priorizando sempre a segurança e qualidade. A MedClean realiza desde os mais básicos exames, como hemograma, glicemia, colesterol, teste de gravidez, fezes e urina, até os mais complexos como intolerância à lactose, DNA, teste do pezinho. Além de exames, temos uma equipe médica qualificada, com vários especialistas, como ginecologista e obstetra, pediatra, cardiologista, dermatologista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, psiquiatra, psicóloga e nutricionista. Realizamos também ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma, mapa e Holter 24 horas, endoscopia. Venha realizar seu check-up na MediClin. Nosso atendimento é de segunda a sexta. Estamos localizados na Avenida Riacho, em Umas. Telefone para contato 98420-2599. Confecções masculinas e femininas para adultos e crianças, tudo pelos menores preços e com descontos especiais. Anadi Modas é a sua loja na rua Siqueira Campos, no centro de Passagem Franca. Na Novo Lar Construções você encontra tudo para a sua obra, do início ao fim. Materiais de alta qualidade e preços que cabem no seu bolso. Confiança e economia em cada compra. Conte com a nossa equipe especializada para orientar você em cada detalhe da sua construção. Transforme seus sonhos em realidade com a Novo Lar Construções. Porque aqui é assim, você sonha e a gente realiza. Visite-nos na rua Travessa Siqueira Campos 361, no centro de Passagem Franca. Contato 99984-470690. Novo Lar Construções. Você sonha, a gente realiza. Em Umas FM. Junto comigo, meu povão. Domingão Musical. Tá todo mundo ligado? Domingão Musical. Tem muita música, alegria e diversão. Um programa de sucesso. Sempre. Seu rádio e no coração. Você ouvinte. É o nosso maior presente. O seu rádio ligado. Todo mundo conectado. Coração bem sintonizado. Vem ser feliz. Vem. Vem cantar. Pra cima. Vem comemorar! Elton Lucas está no ar! Cheguei, Brasil! Mais uma hora, hein? Aqui você ouve sua canção, que faz lembrar a sua paixão. Aqui você ganha bem! Tem sim! Aqui você tem mais calor e animação, simbora! É mais uma hora, juntinhos, aqui na maior audiência dos domingos do rádio brasileiro. Brasil! É o meu Brasil inteiro participando com a gente pelo DDD 88 99316-6333. Repetindo, DDD 88 99316-6333. O WhatsApp mais bombado do Brasil. E eu quero ouvir o povo, bora sim, Lequito. Bora ouvir, meu povão. Olá, Elton, né? Não errei. Sim, é Francisco, acertou, Maria. 2. Sim. Domingão Musical, uhum. Adoro. Eita. Bote aí um forrozinho de Manovalto. Olha. É Francisca do Quilombo 2. Oxe, oi, Francisquinha. É a Chiquinha, né? A Chiquinha, 8.9. Ofereço pra José, uma José que se tamaduá, ela é no bispo. Certo. Toda a turminha do grupo Cultura. Uhum. Do... Sim, quem mais, Madinha? E pra você. Muito obrigado, minha santa. Um abraço. Primeira vez que eu participo, viu? Oh, coisa boa. Meus 7 netos, meus 4 filhos, meu... O grande amor da minha vida, meu esposo Antônio. Oh, coisa boa, Marinho, um abraço. Esse porrozinho aí, meu amor. Deixa comigo, minha santa. Aí a bicha aceitou, né? É. Tá vendo aqui, tá vendo? Sabia que a hora ia dar certo, né? Dia de luta, dia de glória, né? Negócio é sério. Regional FM, Emiliano, meu Ceará, também tá com o Domingão. Alô, Paulo Jefferson, meu padinho. Um abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência e da sintonia. Todos aí, Emiliano, essa região maravilhosa. Bote mais um, Lequito. Olá, Elton Luca. Eu sou Naípes, de Santana, Bahia. Ouço seu programa todos os domingos. É maravilhoso. Ô, coisa boa, minha santa, um abraço. Eu escuto seu programa pela Rádio Guadalupe. A 102. 102.1. Nossa, de Guadalupe. Santana, Bahia. Sim. Mande uma música aí pra mim, valeu? Valeu, Madinha. Um abraço, obrigado pelo carinho. Deixa comigo. A nossa Guadalupe FM, Riacho de Santana, na Bahia, também, sempre com Domingão. Eu sempre ligaria na Lagoa Filme, Lagoas Gato, meu nome é Ivan. Gostaria de pedir uma música com Mário Batista, Folha Seca, fez com minha esposa Cida de Lagoas de Gato. Ô, folha danada, essa folha não moia nunca, pai, Deus me livre. Danado de folha pra não moiar. Todo domingo essa folha tá seca, Deus me livre. Deus me livre, né? Né? Uma danada de uma folha seca. Um abraço, Lagoa dos Gatos do meu Pernambuco, a nossa Lagoa FM. Rapaz, o negócio é sério, viu? Ai, ai, Lequito. Alô, Josias Leal, um abraço, meu querido. Sou o Nelson Reis. Fala, Nelson. Itaituba, Pará. Itaituba. Jouço pela Alternativa FM. Alternativa FM, Itaituba, no Pará, também tá com o Domingão. Um abraço, obrigado pelo carinho. Olá, Elton Lucas, aqui quem fala é Jacimara da Silva, de Açu, Rio Grande do Norte. Estou ouvindo pela 89. 89 FM. Gostaria de ouvir a música de Simone de Mendes. Certo. Para oferecer minhas filhas Thalia, Thalita, minha esposa Toim, para minha patroa Edna Lúcia. Um abraço, Madinha, tamo junto. É a nossa nova 89 FM, é meu Açu, Rio Grande do Norte, meu Vale do Açu inteiro, sempre ligado e interligado aqui, ó, aqui no Domingão. Alô, Zé Cabra, meu padinho, alô, Pedro Neto, nosso chocolate. Toda a equipe da nossa nova 89, a família 89, sempre com o Domingão, muito obrigado. A sua melhor companhia. É só aqui, viu, Brasil? Domingão Musical. Chegando muito mais lançamento pra você. É dia de alteração. Bebê, tô na gruta. Pode brotar. A noite é propícia pra tu me dar. Se eu te maceto,